esta campanha é a nível nacional, é uma campanha de recolha de alimentos que se chama a Campanha Saco, que vai ocorrer em todos os supermercados e hipermercados do país, no nosso caso do Distrito de Coimbra, que é que nós chamamos a Campanha Saco, e simultaneamente corre a Campanha Val, que são vales que se podem comprar nos supermercados equivalentes a determinado tipo de produtos que a pessoa queira dar, e também a campanha online, que vai correr até 11 de dezembro. E é cada vez mais urgente e premente esta recolha de bens à falta nos vossos bancos? Sim, sim, sim, é cada vez mais importante, cada vez há mais pessoas. Aqui o Banco Alimentar de Coimbra apoia 150 instituições, cerca de 8 mil pessoas comprovadamente carenciadas. Há cada vez mais pessoas a precisarem de serem institucionalizadas, de serem postas nas instituições, porque nós não podemos dar diretamente às pessoas, damos às instituições e às pessoas que lá estão. E neste momento, eu quando comecei a ser voluntária no banco, isto não acontecia, o banco não ficava vazio na véspera das campanhas e neste último ano o banco tem ficado vazio. As boxes estão sem qualquer alimento. Portanto, é urgente. E que tipo de alimentos é que é mais recomendável que as pessoas possam, então, doar nesta campanha? Os produtos, é sempre o arroz, a farinha, os produtos básicos, o azeite, o óleo, o arroz, a farinha, as massas, os enlatados. Portanto, os enlatados também são muito importantes, porque há enlatados até de vegetais, que também são muito importantes. Tudo que são alimentos que se aguentam no banco, que não são perecíveis, não é? Mas os produtos básicos de uma cozinha são fundamentais, não é?